Boa noite. Filipe Albuquerque foi o vencedor da Corrida dos Campeões 2010. Na prova de final de temporada, que reúne anualmente os campeões de várias disciplinas do automobilismo e alguns dos melhores pilotos do mundo, em ano de estreia de Portugal, o condutor luso bateu na final de hoje Sebastian Loeb. Na competição que desta vez correu na Arena Düsseldorf, na Alemanha, o multicampeão mundial de rallies ganhou apenas uma manga na final, enquanto Albuquerque venceu duas. Num sistema de eliminatórias com carros idênticos para os dois concorrentes em cada uma delas, entre 16 pilotos, o português foi o melhor. Ganhou todas as corridas no grupo C, onde foi primeiro, e superou Tarnet Fuss, Carlos Edwards e o campeão da Fórmula 1, Sebastian Vettel. Nos quartos de final, derrotou o outro português presente na Alemanha, Álvaro Parente, que tinha sido segundo classificado no grupo D, atrás de Michael Schumacher. Nas meias finais, a vítima foi novamente o homem da casa Vettel e seguiu-se outro Sebastiano, o francês Loeb. Em poucos minutos, o terceiro classificado da última edição do A1 Grand Prix bateu o campeão de Fórmula 1 e o campeão de rallies. Ontem, na Taça das Nações, os treinantes portugueses não foram além da fase grupos. Parente e Albuquerque ainda conseguiram uma vitória contra os britânicos e outra diante da formação nórdica no grupo A, mas dois desaires contra a seleção de França foram decisivos para a eliminação. Mas o duelo luso-francês hoje teve desfecho bem diferente. O triunfo entre os países foi pela quarta vez consecutiva para a Alemanha, graças à dupla de peso formada por Michael Schumacher e Sebastian Vettel, que venceram em casa. Filipe Albuquerque consegue assim um triunfo numa prova sobretudo de espetáculo e consagração, mas que de certo vai aumentar o prestígio mundial e a confiança do piloto Coimbra. Sporting e Benfica estão na final a 4 da Taça UEFA de Futsal. O campeão português foi o primeiro a garantir o apuramento esta tarde, ao derrotar o campeão espanhol El Pozo Murcia por 5-3 em Odivelas. No encontro decisivo do grupo D da Ronda de Elite, Del e Alex marcaram duas vezes cada e João Matos acrescentou um golo numa partida muito equilibrada e emocionante até a final. O Sporting tinha empatado a 4 bolas na estreia, na quinta-feira, contra os checos do Schrodin. No segundo jogo, no dia seguinte, goleou os romenos do sítio Stargu Mures por 4-1. Com a vitória de hoje, confirmou o primeiro lugar no grupo. Horas depois, na Sérvia, o Benfica derrotou os campeões locais do Ekonomak Kragujevac por 5-2. Ao intervalo registava-se um resultado tangencial, 2-1, gols de Disse e Arnaldo para os portugueses, mas no segundo tempo, e em apenas 2 minutos, o Benfica sentenciou o encontro com 3 gols. Novamente Disse, depois João Queiroz e Sol fizeram um 5-1, os sérvios ainda reduziram, mas não chegaram a colocar em causa a superioridade do adversário. Os encarnados tinham conseguido 2 vitórias tangenciais nas 2 partidas anteriores deste grupo A. Na quinta-feira, 1-0 contra os croatas do Nacional Zagreb e na sexta, 2-1 contra o Team Lviv da Ucrânia. 3 jogos, 3 vitórias, primeiro lugar do grupo. A fase final da Taça UEFA vai decorrer no último fim de semana de abril de 2011. Vai ser organizada por um dos clubes finalistas, Benfica, Sporting, os italianos do Monte Silvano ou o Kairat Almaty do Cazaquistão. Sporting e Porto empataram a uma bola em encontro da 12ª jornada da Primeira Liga de Futebol ontem no estádio de Alvalade. Assistiu-se a um clássico morno sem grandes motivos de interesse. Valdés, aos 37 minutos, deu vantagem à equipa da casa, materializando a superioridade lisboeta na primeira parte. O início do segundo tempo foi diferente, com os líderes do campeonato a serem mais fortes. Falcao, aos 56 minutos, restabeleceu a igualdade. O Porto ficou reduzido a 10 elementos desde os 67 minutos, a mais de 20 do final, quando Maicon viu o cartão vermelho por travar a corrida de Lietzen, que seguia isolado para a baliza contrária. Pouco depois, também o treinador André Villas-Boas foi expulso por reclamar de forma efusiva uma decisão da equipa de arbitragem. No entanto, os Leões não souberam aproveitar a superioridade numérica durante mais 25 minutos. A partida terminou empatada. O Sporting continua assim a 13 pontos dos rivais de ontem. Quem conseguiu encurtar um pouco a diferença entre segundo e primeiro foi o Benfica, que já hoje foi a Aveiro derrotar o Beira-Mar por 3-1. 2 gols de Cardoso no seu regresso ao campeonato e outro de Saviola, também com assistência do paraguaio. Rui Varela reduziu para o Beira-Mar, isto já a 5 minutos do final. Vamos aos resultados, com destaque para a vitória do Marítimo frente ao Vitória de Guimarães, que assim deixou o segundo lugar do campeonato. Sexta-feira, vitória de Setúbal 0, Académica 1. Ontem, Paços Ferreira 1, Olhanense 0, Marítimo 2, Guimarães 0, Sporting 1, Porto 1. Já hoje, Naval 0, Rio Ave 1, Portimonense, União de Leiria foi adiado, teve de ser interrompido no início da segunda parte, devido a uma falha de luz artificial no estádio do Algarve. Na altura, os algarvios venciam por 1-0. A partida é retomada amanhã às 3 da tarde. Beira-Mar 1, Benfica 3 e Sporting Braga 2, Nacional 0. Na classificação, o Porto tem agora 32 pontos, o Benfica está a 8, tem 24 pontos, Guimarães é terceiro com 21, atrás aparece o Sporting com 19, a Académica 18, Braga e Nacional 17, Olhanense, Beira-Mar e União de Leiria dividem o oitavo lugar com 15 pontos cada. Na segunda liga, os destaques vão para o empate do Gil Vicente em Moreira de Cónegos, o Trofense que conseguiu um resultado semelhante 1-1 no Desportivo das Aves, e quem aproveitou foi o Arouca, que ganhou no terreno do Penafiel e saltou assim para a liderança conjunta da classificação. Vamos aos resultados completos. Quinta-feira, Varzim 2, Feirense 0. Hoje, Moreirense 1, Gil Vicente 1, Oliveirense 2, Santa Clara 0, Desportivo das Aves 1, Trofense 1, Fátima 2, Fremundo 2, Estoril 0, Leixões 1, Penafiel 0, Arouca 1, Belenenses 1, Sporting da Covilhã 3. Sendo assim, Arouca, Trofense e Gil Vicente têm 16 pontos cada, estão na frente da tabela. No futebol internacional, o destaque do fim de semana vai para a goleada caseira do Manchester United. 7-1 contra o Blackburn ontem à tarde, com 5 golos de Berbatov. Um resultado que permitiu à equipa de Bebé e Nani, que também marcou, subir à liderança isolada da Liga Inglesa, porque já hoje o Chelsea empatou a uma bola no terreno do Newcastle. O Arsenal ganhou ontem por 4-2 no recinto do Aston Villa. Assim, na classificação, Manchester tem 31 pontos, Chelsea e Arsenal dividem agora o segundo lugar com 29 pontos cada. Em Itália, o mesmo resultado para os dois primeiros, empata uma bola. Ontem o Aston Villa não foi além de uma igualdade no estádio de Sampdoria, o mesmo desfecho teve hoje o Lazio Catania. Para manter a média, a Juventus empatou também uma bola em casa contra a Fiorentina e igualou o Nápoles no terceiro lugar, que perdeu por 3-1 na Udinese. A AC Milan tem 30 pontos, a Lazio 27, Juventus e Nápoles 24. Em Espanha, as atenções estão centradas no jogo que envolve os dois primeiros da tabela, Barcelona-Real Madrid, que se joga amanhã às 8 da noite. Na quinta-feira decorreu o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, com sorteio a ditar a deslocação do Sporting a Setúbal, o Porto a receber o Juventude de Évora, Benfica ou Braga vão receber Olhanense. Resultado completo do sorteio, Leixões Pinhão-Novense, Vitória Guimarães-Torriense, Rio Ave Atlético, Vitória de Setúbal Sporting, Porto Juventude de Évora, Benfica ou Braga contra o Olhanense, a Académica vai afrontar ou o Bombarrelense ou o Lontano ou União da Madeira, o Merlinense vai se deslocar ao recinto ou da Cova da Piedade, ou do Gondomar, ou do Varzim, ou do Ribeirão. Os jogos decorrem a 12 de dezembro, Porto e Sporting já pediram a antecipação dos seus encontros para dia 11. O Benfica não vai estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. A eliminação dos campeões nacionais ocorreu na quarta-feira à noite em Israel, onde o Apoel Tel Aviv ganhou por 3-0. Na quinta jornada do Grupo B, a formação lisboeta perdeu, onde ainda nenhuma equipa da prova havia sido derrotada. Zahavi, Douglas da Silva e, novamente, Zahavi fizeram os 3 gols do encontro. Na sexta e última jornada, no dia 7 de setembro, o Benfica recebe o Schalke 04 e, se vencer, segue para a Liga Europa. A UEFA anunciou a abertura de um processo disciplinar contra o Real Madrid por conduta imprópria de José Mourinho. Além do treinador português, também Xavi Alonso, Sérgio Ramos, Casillas e Dudek estão no alvo do organismo por causa dos comportamentos na vitória por 4-0 na terça-feira frente ao Ajax, em jogo a contar para a Liga dos Campeões. Em causa estão as expulsões de Alonso e Ramos nesse desafio, castigo esse que lhes permite jogar as oitavas de final da Champions, pois vão cumprir um jogo de suspensão na última ronda da fase grupos da prova contra o Auxerre. As suspeitas sobre uma manobra madrilista surgiram devido à atitude dos atletas que, depois de receberem instruções de José Mourinho, provocaram as expulsões dadas pelo árbitro Craig Thompson. O processo, que é dirigido ao clube e não individualmente ao treinador e jogadores, vai ser analisado pelo Comitê Disciplinar na terça-feira, 30 de novembro.

O Benfica confirmou também hoje o apuramento para os oitavos de final da Taça Challenge, apesar da derrota por 29-23 contra o Steaua de Bucareste, no Pavilhão da Luz, em Lisboa. No encontro da primeira mão da terceira ronda, disputado ontem, igualmente no seu recinto, a formação do José António Silva tinha vencido os romenos por claros 53-29. A equipa encarnada junta-se ao Sporting, nos oitavos de final da Challenge. O Chico Andebon, ontem, apurou-se para os oitavos de final também, mas da Taça das Taças. Derrotou o Lok Van do Monte, a segunda mão também da terceira eliminatória da prova, por 26-25. No primeiro encontro tinha um ganho por 34-32, dois triunfos bem complicados. A única equipa portuguesa eliminada este fim de semana foi o Madeira Sade. Ontem perdeu com os campeões austríacos, o A1 Bregenz, por 33-26. E na primeira mão tinha um ganho por 31-30, golo insuficiente depois da derrota por 7 golos de diferença. No hóquei patins não houve problemas para os três da frente, destaque apenas para o impacto do Candelária no terreno do Física. Vamos aos resultados, jogos todos eles realizados ontem. Tomar 4, Cascais 3, Oliveirense 7, Porto Santo 1, Hóquei de Barcelos 1, Benfica 5, Física 5, Candelária 5, Gopilhares 3, Académica de Espinho 1, Porto 14, Limianos 2, Valongo 6, Câmara 5, Juventude de Viana 3, Hóquei de Braga 2. Porto e Oliveirense têm 25 pontos cada, estão na frente, o Benfica logo atrás com 24, o Candelária atrasou-se um bocado, tem 20 pontos, está no quarto lugar. Primeira derrota para o Ginásio Figueirense no Nacional de Basquetebol. A equipa do Ginásio perdeu sua invencibilidade ao ser derrotada ontem no terreno da Lusitânia por 63-62. Também o Cabo Madeira foi surpreendido no terreno da Académica. Vamos aos resultados. Ontem, Porto 77, Penafiel 55, Eliabum 79, Barreirense 77, Benfica 74, Sampaense 71, Guimarães 81, Oberense 80, Lusitânia 63, Ginásio Figueirense 62. Hoje, Académica 85, Cabo Madeira 80. Com a derrota do Ginásio, Porto agora está na frente da tabela isolado. Tem 12 pontos, 6 jogos, 6 vitórias. O Ginásio tem 11, Benfica e Cabo Madeira 10 pontos. Um jogo a mais para o Cabo. No voleibol, destaque para a reedição da final do ano passado entre Sporting de Espinho e Benfica e novamente vantagem para os homens de Espinho. 3-2. A formação Benfica esteve a perder por 2-0, ainda conseguiu igualar a 2 sets cada, mas acabou por ser incapaz de dar a reviravolta completa ao marcador. Parciais 25-23, 25-19, 22-25, 18-25 e 15-12. Os encarnados continuam, no entanto, na frente da classificação, ao beneficiarem da nova regra de atribuição de pontos, que, em caso de 3-2, como foi o caso, atribui 2 pontos à equipa vencedora e 1 à derrotada. Assim, o Benfica soma agora 28 pontos contra os 27 do Sporting de Espinho. Vamos aos resultados desta jornada dupla. Ontem, Caixão da Maio 3, Machico 0, Leixões 3, Marítimo 1, Vitória Guimarães 3, Fonte Bastardo 1, Vila Condense 3, Clube Capa 0, Esmoriz 0, Benfica 3 e Sporting de Espinho 3, Académica de Espinho, no derby da cidade de Espinho. Já hoje, Leixões 3, Machico 0, Caixão da Maia 3, Marítimo 0, Vila Condense 0, Fonte Bastardo 3, Vitória Guimarães 3, Clube Capa 2, Académica de Espinho 0, Esmoriz 3 e Sporting de Espinho 3, Benfica 2. Benfica está na frente com 28 pontos, Sporting de Espinho 2º, 27, Vitória Guimarães 3º, 26 pontos. No futsal, numa jornada que Benfica e Sporting ainda não jogaram, devido à participação na ronda de elite da Taça UEFA, como já referimos, o Belenenses aproveitou para subir ao primeiro lugar provisoriamente, depois de ter ganho ao Fundão por 2-1. Resultados, todos os jogos realizados ontem, Fundão 1, Belenenses 2, Amsac 4, Freixeiro 2, Instituto João Quinto 5, Boticas 1, Módicos 4, Olivais 4, Rio Ave 3, Fundação Jorge Antunes 0. Os jogos Benfica e Sporting foram adiados para as vésperas do Natal, no dia 21 de dezembro, Mogador Benfica, e no dia 22 de dezembro, Sporting Alpendurada. Belenenses tem 26 pontos, mais um jogo realizado, Benfica 25, Sporting 23. No handball, destaque para a vitória do Sporting no terreno do Colégio Sete Fontes e do Madeira Sade no recinto do Belenenses. Já na quarta-feira, o Benfica havia sido surpreendentemente derrotado em casa pelo Sporting da Horta. Vamos aos resultados desta jornada ainda incompleta. Quarta-feira, Benfica 29, Sporting da Horta 30. Na quinta, Belenenses 28, Madeira Sade 31. Ontem, Colégio Sete Fontes 29, Sporting 34. Samamed 28, São Bernardo 25. Na quarta-feira, às 6 da tarde, Águas Santas, Chico e Porto, ABC. As duas equipas que lideram a tabela com 32 pontos vão encontrar-se na quarta-feira. Terceiro é o Benfica com 31, os mesmos Madeira Sade. O Sporting tem 30 pontos. A seleção nacional de rugby perdeu contra o Canadá por 23-20. No último dos três particulares realizados nesta jornada internacional de novembro, ontem o Canadá arrancou melhor no Estádio Universitário em Lisboa. Dois ensaios, Sean White e Pritchard. António Aguilar e Gonçalo Foro deram a volta ao marcador para os Lobos, com um ensaio cada, mas em cima do intervalo, Pritchard marcou 3 pontos, 14-15 ao intervalo. No início do segundo tempo, Joe Gardner colocou Portugal novamente na frente, mas Pritchard voltou a estar em destaque, novo ensaio. Até ao final, mais 3 pontos para Gardner e mais 3 para Pritchard, o homem de jogo. Resultado final 23-20 para os norte-americanos. Num encontro mais a sério, também ontem, a Roménia garantiu o último lugar de acesso ao Campeonato do Mundo do próximo ano. Venceu em casa o Uruguai por 39-12 na segunda mão da eliminatória decisiva. Os romenos tinham empatado a 21 pontos em Montevideo, capital do Uruguai. A Roménia vai estar incluída no Grupo B, com Argentina, Inglaterra, Escócia e Geórgia. O Grupo A é formado por Nova Zelândia, França, Tonga, Canadá e Japão. Isto já estou a dizer todos os grupos todos do Mundial de Rugby. Agora já conhecidos completamente, a Austrália, República da Irlanda, Itália, Rússia e Estados Unidos integram a Pool C. A África do Sul, País de Gales, Ilhas Fiji, Samoa e Namíbia disputam o Grupo D. O Mundial 2011 de rugby vai decorrer entre 9 de setembro e 23 de outubro na Nova Zelândia. Roger Federer conquistou o Masters em Londres. Hoje o tenista suíço bateu o grande rival, Rafael Nadal, em 3 sets com os parciais de 6-3, 3-6 e 6-1. Na capital inglesa, Federer venceu o seu 5º Masters e golou o recorde de Pete Sampras e de Ivan Ledon. Nadal, derrotado na sua primeira final desta competição, termina a época como o número 1 do mundo. Ele que ontem derrotou Andy Murray numa meia-final muito emocionante e bem jogada, que durou mais de 3 horas. O desgaste físico foi hoje mais visível em Nadal por causa desse encontro. Federer tinha afastado Novak Djokovic com facilidade em apenas 2 sets. No torneio também de final de temporada, mas no golfe, Robert Carlsen foi o vencedor no Dubai. Na última prova do ano do European Tour, que não contou com qualquer jogador português, o sueco superou o inglês Ian Poulter no playoff. Hoje, ambos chegaram ao final da quarta ronda nos Emirados Árabes Unidos com 14 pancadas abaixo do par, com 4 shots para cada um no primeiro buraco do desempate. No segundo, Poulter fez um bogey, enquanto Carlsen manteve o birdie para erguer o troféu. O terceiro lugar foi dividido entre o espanhol Álvaro Quirós e o inglês Lee Westwood, 13 abaixo do par para cada um. Quanto às finais, o número 1 europeu em 2010 foi Martin Kaymer, que se tornou no segundo golfista alemão a conseguir esse feito. Kaymer terminou com um prémio monetário total de quase 4 milhões e 500 mil euros, à frente do segundo classificado na tabela, Graham McDowell, da Irlanda do Norte, e do número 1 do mundo, Lee Westwood, que foi terceiro. Já são conhecidos os nomeados para o prémio de melhor jogador do ano no rugby. Os australianos David Pocock e Courtney Beal, os neozelandeses Richie McCaw e Milnes Mulyaina, o sul-africano Victor Matfield e o francês Emmanuel Arinaud-Dogui são os candidatos. Anunciou na quinta-feira a International Rugby Board, os neozelandeses McCaw e Mulyaina são talvez os favoritos, depois dos All Blacks terem conquistado o torneio das Três Nações sem conhecerem a derrota nos 6 jogos disputados. Richie McCaw já conquistou o galardão em 2006 e 2009. O rugby a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!